pronto a montar no seu pingaço tordilho. Sem problema, sem problema nenhum, né, tio Glenn? E partir rumo aos pagos da querência do Passo do Salso. Nós estamos chegando devagarito no mais. A garoazinha bagual, né? Garoazinha mansa na terra de Dom Pedrito. Aquela garoa que vem com cheiro de campo e jeito de Rio Grande, né? Temperatura agradável, que coisa boa, né? Ah, temperatura 20 graus e 20 e poucos graus, 23, 24 graus. Já dá uma mudada, né? Mas vamos se preparando porque diz que o verão vai ser bagual. Bom dia. Bom dia para todos os amigos ligados na Upacaraí, velha de guerra e de paz em mais um domingo de serviço e de trabalho. Domingo em que, mais uma vez, como sempre, os amigos participam do nosso programa, deixando seu chasque lá na nossa transmissão ao vivo no Facebook, onde quer que os amigos estejam ligaditos com a gente e ouvindo o nosso programa, deixa o teu chasque que nós te mandamos um abraço de qualquer querência deste Brasil velho de guerra e de paz, ou de qualquer país, de qualquer lugar do mundo, onde estiveres e ouvindo ao Bacaraí. Também os amigos que quiserem deixar os seus chasques lá na nossa transmissão, no nosso WhatsApp, né? Nosso WhatsApp é o 3243-3400. Então, vocês todos podem participar da programação, né? Deixando um chasquisito aí, né? Nos dizendo onde é que tu tá ouvindo aí, vivente, né? O que que andas fazendo por aí, bicho velho, né? Se temos assando alguma coisa aí por aí, né, tia? Fazendo uma boia, tomando alguma coisinha, tomando um trago de luxo, um samba de luxo, um trago de luxo, um coquetel alcoólico fermentado. Ai, paridade. Exatamente. Isoleiro. Ou se temos tomando um mate, né, um mate bueno por aqui, já temos um mate feito aqui. Com a erva que me veio lá das bandas de São Leopoldo, presente do meu amigo, seu Hamilton de Jair, né? Goulart. Ei, índio velho, já está ligado com a gente lá pro São Leopoldo, né, seu Hamilton? Estamos tomando um mate, índio velho, com aquela erva buena de primeira que nos deixou aqui de presente no Pacaraí, dia que vieste. Vai pra Natal, Peruso! Só se fala no tracão! Queijo mussarela interfolhado 2,49 a cada 100 gramas. Suco de uva Garibaldi 1,5 litro, 9,90. Pães de lanche a cada 100 gramas, 98 centavos. Festival de pão de queijo a partir de 1,99 a cada 100 gramas. Açúcar refinado Caravelas 1 quilo, 4,9. No aplicativo 3,99. Leite Santa Clara, zero lactose semidesnatado, 1 litro, 3,29. Vai pra Natal, Peruso! Só se fala no tracão!